Tomando a responsabilidade do que estava fazendo, como deveria fazer juiz, efetivamente. O professor Jacopo Pafarini é doutor em Direito Público pela Universidade de Perugia, Itália, e participa também aqui na pós-graduação de Direito de Passo Fundo. É um estudioso também da Operação Mãos Limpas na Itália. Professor, eu queria primeiro que contasse um pouquinho a sua experiência brasileira. E como é que chegou ao Brasil? Eu vim no Brasil fim de 2014, com um pós-doutorado para estrangeiros, com uma bolsa CAPES. Então, eu fui recebido, acolhido lá na instituição, na Faculdade Meridional, na IMET. Comecei a pesquisar sobre o Estado e globalização. A minha área de pesquisa é o direito público, em particular, direito constitucional comparado. E, então, depois de seis meses, um ano de pós-doutorado, eu entrei como professor na instituição, na Faculdade Meridional. Certo. Essa questão da globalização e das mudanças nas leis, nas formas de combate ao crime organizado, com implicações geopolíticas, como é que você vê essa ligação? Então, eu acho que tem uma fase que é já diferente da fase na qual eu comecei a pesquisar sobre o assunto. Porque a fase atual é uma novidade, é particularmente visível nos fenômenos políticos que aconteceram nos últimos anos, 2016, 2017, a Brexit, a eleição do Trump, a Europa numa situação de crise devido à falta de legitimidade das instituições europeias, o que nós chamamos de déficit democrático das instituições europeias. Então, podemos dizer que tem alguns defeitos estruturais na globalização que determinaram a sua crise. Eu acho que agora nós estamos vivendo numa crise da globalização jurídica e também, claro, da globalização econômica. Uma renovação do instinto nacionalista, do protecionismo, então, devido a uma dificuldade de conciliar o que nós tivemos de mudanças jurídicas, de mudanças no setor dos direitos fundamentais, conciliar com um discurso democrático, como sempre foi. A União Europeia, por exemplo, para mim, que eu comecei a minha pesquisa justamente sobre a integração europeia quando estava ainda na graduação e depois no doutorado, a União Europeia sempre foi criticada por ter introduzido algumas mudanças, modificações importantes nos direitos fundamentais para harmonizar os direitos fundamentais com o mercado europeu, sem passar por um processo legislativo, um processo democrático de legitimação dessas decisões. É ao contrário, nós podemos considerar, por exemplo, o que foi a questão do referêndum greco em comparação ao que foi o referêndum da Grã-Bretanha de agora. O referêndum greco refutando algumas receitas econômicas que estavam prejudicando os direitos dos gregos e que foi totalmente desconhecido pela União Europeia. A União Europeia negou a possibilidade aos gregos de se afastar de um processo de integração por causa da insolvência. Ao contrário, aos britânicos foi permitido. Então, dois pesos, duas medidas. Agora, a União Europeia ela consagrou alguns direitos, o direito de ir e vir, aí, o fluxo de trabalho, tudo que hoje passa a ser questionado também por essa posição nacionalista. Quer dizer, de um lado, a globalização ela impôs perdas imensas aí ao Estado Social, mas de outro lado, ela assegurou alguns direitos. Como é que se convive com esses paradoxos? É um paradoxo mesmo. Porque é verdade, foi ampliado o direito de ir e vir, e isso para muitos italianos, por exemplo, foi um recurso fundamental, porque eles foram para o exterior para estudar, trabalhar em outras instituições, desenvolver carreiras que na Itália eram praticamente fechadas, em particular no ambiente acadêmico, em outros ambientes. Ao mesmo tempo, isso tem um efeito colateral, em particular nos países que recebem os migrantes. Todos os países na Europa recebem os migrantes. Os países do norte da Europa recebem italianos, gregos, espanhóis, assim como a Itália, a Grécia, a Espanha são os mais expostos à migração do norte da África. Então, migração da África, do Meio Oriente, então. Esse direito, ele cria um efeito colateral que, não, podemos chamar de dumping social. Então, concorrência entre mão e obra. Essa concorrência, quando ela não é tratada de forma apropriada pelos estados, pelas políticas públicas, se torna racismo, se torna divisão, se torna o contrário de tudo que foi construído no welfare state, a solidariedade social, o sentido de comunidade. Agora, por outro lado, esse livre fluxo aí acaba atraindo para aqueles países mais fortes os melhores cérebros também, né? Isso aí, você tem uma perda aí também nos países periféricos, digamos, né? É verdade. Eu teve como última possibilidade fazer um comento sobre a sentença do juiz do Hawaii, nos Estados Unidos, que suspendeu o veto do Trump na imigração. E ao lado dessa sentença, nós temos um movimento bem grande que começou na Silicon Valley. Todos os patrões das empresas, das corporações da Silicon Valley fizeram uma própria campanha contra o veto do Trump. Dizendo que os Estados Unidos são uma terra de imigrantes, formada pelos imigrantes, os Estados Unidos precisam dos imigrantes, esses imigrantes, eles remetem dinheiro para as próprias famílias nos países de origem, em México e tal. Agora, tem uma grande hipocrisia nesse discurso também. É o fato que, justamente com o dinheiro dos imigrantes, voltando aos países de origem, se abriu um mercado de consumidores interno nesses países que consuma justamente Apple, Microsoft, Google, então os produtos das corporações norte-americanas. Então eu acho que temos uma divisão, nesse sentido também, bem grande entre o capital financeiro e o capital industrial, pequenas e médias empresas. Agora, aquele fenômeno que a gente chama de pauperização da classe mídia, que é europeia e norte-americana, ainda não é brasileiro, mas a gente espera que isso não aconteça aqui. Mas é verdade, o conflito social não é mais entre trabalhador e empregador, mas é entre uma classe financeira de oligarquia, de oligarcas, e uma classe... Jorge, para tentar... Você vê diferenças aí no momento histórico da Mãos Limpas e da Lava Jato aqui. Agora, tem um ponto comum aí que a Itália estava se lançando para o mundo na época, as grandes multinacionais italianas, e foram abortadas aí. Isso. E hoje nós temos um fenômeno semelhante aqui no Brasil. Como que entra a cooperação internacional nessas questões nacionais? Agora, Mãos Limpas, ela é conhecida pelos efeitos políticos. Mas é justo estudar os que foram os efeitos econômicos. Vamos dizer que a cooperação internacional naquela época se deu em todos os lados, porque de um lado a União Europeia cobrava os juízes para cooperar entre eles, então para criar um ambiente jurídico europeu, começa o que nós conhecemos como diálogo entre as cortes, que interessou as cortes superiores da Europa, as altas cortes. E também um processo político de direito internacional. Então, era inevitável, abrindo o mercado europeu, então o mercado se torna não mais nacional, mas regional europeu, era inevitável, de uma certa forma, atuar essa integração também no nível judicial. O que aparece na época de Mãos Limpas é um discurso pela qual a velha classe política que tinha formado, que tinha criado o welfare state, que tinha criado as empresas, as grandes empresas italianas, a Eni, que é a empresa nacional de exploração de hidrocarburos, de combustíveis fósseis, então, a empresa elétrica, a empresa telefônica. Essa classe política foi praticamente afastada das suas funções. O discurso que entra depois de Mãos Limpas é um discurso de deixar as questões da economia política aos técnicos. A União Europeia assume esta função. E, digamos assim, o inquérito Mãos Limpas ajudou, acompanhou esse processo. Até porque depois de Mãos Limpas, nós temos o Berlusconi, que é a figura mais apropriada de gestor. Berlusconi é um político, mas um político gestor, um político que acha que a ideologia era o principal atrapalho para a Itália, que o que era certo era trazer os empresários então, para a política. O juiz Sérgio Moro ele fez um artigo em 2004, aí, em cima da Mãos Limpas, lá, onde tinha um componente ideológico nítido. Ele dizia que a maneira de resolver a corrupção na Itália foi abrir e expor a competição estrangeira. Isso. Esse componente ideológico a gente vê também muito nítido agora. Isso aí, de alguma maneira, essa ideologia jurídica está ligada a esse processo de globalização, a questão do mercado? Claro, está ligada ao processo de globalização. Eu li o artigo de Sérgio Moro e tem dois fatores lá que o Sérgio Moro analisa, que eu acho que ele entendeu que são partes importantes do processo de Mãos Limpas. A exposição do inquérito à pública opinião e fazer com que a pública opinião entenda que a política é um custo pelo Estado. E esse custo, ele expõe esse custo, né? Vamos comparar quanto custou a metropolitana de Milão em comparação à metropolitana de Genebra, na Suíça, ou a linha na Holanda, ou a linha da estrada de ferro em Londres. Ele faz essa comparação, que de fato é a comparação que fizeram os juízes italianos, então ele simplesmente faz a citação desse. E para dizer o quê? Para dizer que a política tem um custo, que a política é anticompetição, ela é antimercado, então isso acaba se tornando um custo para a população. Isso faz parte do discurso da globalização, mas ao mesmo tempo a globalização, agora, nesse momento histórico, ela está sendo questionada pelo que criou, porque se é verdade que, de um lado, a presença dos partidos, o que nós chamamos de partitocracia, então os partidos se apropriando do dinheiro, do ente público e tal, era um custo, de outro lado, os partidos permitiam também um desenvolvimento democrático do Estado. Enquanto agora a gente tem a que fazer com um déficit democrático das instituições da globalização, FMI, Banco Mundial, União Europeia. Outro ponto que chama atenção aí, tanto no artigo dele aí, quanto nas manifestações aí de procuradores, é a total ignorância em relação ao custo da financiarização, as formas do capital financeiro se apropriar do orçamento, a política de juros, as jogadas internas de vazamento de informações passa ao largo deles também. Isso aí é um componente ideológico também, né? Claro, porque talvez o grande, não um defeito, né? Mas, enfim, um juiz não pode ser entendedor de tudo, né? Não é economista também. Ele faz uma sentença na base do que está escrito na lei. Agora, o que acontece é que a política não funciona normalmente em um país, eu acho. Não funciona de acordo com o princípio de legalidade. Sempre tem uma margem de ruptura. Né? Agora, que essa margem pode ser maior ou menor, isso é claro. Tem países com uma corrupção mais elevada e países com corrupção menor. Ou talvez onde não tem percepção da corrupção. Mas não ter percepção não significa que não tem de verdade. Significa que talvez os cidadãos se simplesmente acomodaram com a situação que têm e que, então, não tem essa preocupação. Agora, se esse tipo de entendimento, né, essa compreensão da realidade do Sérgio Moro seja intencional ou menos, isso eu não posso dizer, né? Ninguém pode dizer. Mas, de fato, tem uma situação de impasse na qual agora se encontra o Brasil e que é evidente, é devido a obra, a atuação dos judiciais. Então, só para dizer um pouquinho, a gente tem a cooperação internacional, você tem a espionagem eletrônica, você tem o controle sobre os fluxos de capitais aí em paraísos fiscais, esses fluxos você tem desde narcotráfico até corrupção política, e de repente os alvos que a gente vê, no Brasil é um partido que representava a social-democracia, em Portugal a mesma coisa, na Alemanha a mesma coisa, na Espanha a mesma coisa. É coincidência ou tem uma estratégia geopolítica maior por trás dessas operações de cooperação internacional? Essa é uma demanda importante, né? Uma pergunta importante. Evidentemente, nós temos uma atuação amputada, de fato. O caso da JBS, do leilão, do acordo de leninência, é simplificativo de tudo isso. Né? A empresa praticamente não foi cobrada como deveria ser cobrado normalmente. Nesse caso também não teve uma atuação conforme ao que seria um princípio de aplicação da lei, razoável, uma razoável aplicação da lei. De fato, o juiz aqui não é controlado. Nesse caso não é controlado. O que falta ao redor do mundo é uma responsabilização da magistratura pela atuação dele. Que é um dos debates que agora está ocorrendo na Itália. Como criar uma magistratura responsável? Ou seja, quando o magistrato atua com esvaziamentos de notícias, de interceptações, por exemplo, que colocam em xeque uma intera classe política, uma parte da classe política, um procedimento de impeachment, como foi no caso da Dilma Rousseff, né? Quando teve o esvaziamento da conversa entre Lula e Dilma. Quando tem esse tipo de atuação, qual é a responsabilidade a qual vai incontro o magistrato? De fato, não tem. Se, de um lado, tem muito mais políticos responsabilizados por corrupção do que magistrados. Isso é um resultado que ainda no Brasil parece, né, falar contra a magistratura, mas, de fato, não é o meu discurso agora. O que você está falando é o seguinte: aqui se entende a corrupção só como pagamento de dinheiro, mas quando o magistrado vaza uma informação como essa, com um propósito político, é a corrupção. De fato, tem uma atuação da função que não é conforme ao que constitucionalmente deveria fazer um magistrado. Agora, a Itália passou por isso 25 anos atrás. Com um contexto diferente, claro, não dá para dizer que as coisas são iguais, mas, então, o protagonismo da magistratura que hoje tem no Brasil, na Itália começou há 25 anos. E hoje, os que apoiavam a magistratura um tempo são muito menos do que eram. O que provocou o esgotamento da Mãos Limpas? Foi o excesso de abuso, foi os impactos econômicos? Aqui tem diferentes visões, tem diferentes interpretações do que aconteceu. Alguém disse que foi Berlusconi. O Antonio Di Pietro se demitiu num processo contro Berlusconi. No âmbito da audiência, ele chegou na audiência, ele se tirou a toga, dizendo che esistiam algumas forças ocultas che bloqueavam o processo. Ele non podia atuar. E daí ele saiu da magistratura e fundou um partido. Talvez isso não todos os brasileiros sabem, que Antonio Di Pietro fundou um partido para competir nas eleições. Outra leitura diz que Mãos Limpas começou a ter um curto-circuito, entrar num curto-circuito no momento em que teve uma perquisição na qual os policiais foram subornados, provavelmente. Então, os magistrados de Mãos Limpas começaram a indagar sobre esses policiais. Então, quando se deu polícia contra polícia, curto-circuito e acabou. Ou seja, o excesso de poder corrompe. É isso, o dispositivo do controle, porque de fato os tribunais controlam um dispositivo policial. Né? E dentro do dispositivo policial também tem um espírito de corpo, não? Como se diz na Itália. Eles acham um corpo único, um corpo então, que tenta defender os seus membros. Né? Então, é difícil, no mundo não tem policiais que investigam sobre o policial, a não ser por episódios pequenos, né? Mas é difícil que tenha uma parte de polícia que diz a uma outra parte de polícia, vocês são corruptos. É muito difícil. Né? Então, esse foi o problema de um ponto de vista dos mecanismos. Do ponto de vista da população, é que a Itália, por 25 anos, entrou numa situação de impasse, na qual a magistratura tentou atuar a lei assim como ela é escrita, e a política não conseguiu se adequar. E daí a escolha é, não pode continuar essa situação. Então teve pessoas que começaram a cansar dessa situação e outras que continuaram a apoiar. Claro que nesse, é um paradoxo, mas é assim, em síntese, né? E agora tem partidos que são, nós chamamos de justicialistas, e que continuam apoiando a magistratura, que representam uma boa parte do povo italiano, e outros que eles acusam a magistratura de atuar como uma bomba relógio. Então, tipo, quando um premier tenta fazer uma reforma da justiça, os magistrados abrem um inquérito contra o pai dele, a mãe dele, é o caso do Renzi, atual premier agora. Agora, a economia italiana, a máfia, depois da Mãos Limpas, acabou assumindo um protagonismo maior dentro da economia italiana. Eu vi estudos recentes dizendo que 40% da economia italiana, de alguma forma, é controlada pela máfia. Isso. É difícil dizer, porque justamente a máfia, sendo um fenômeno clandestino, não, não tem números. Mas, digo, mas ela tem as, claro, empresas formais, é que lavam dinheiro, né? Com certeza tem. A lavagem de dinheiro tem. E o que é mais preocupante e triste é que esse tipo de descoberta foi feita também na ocasião das reconstruções após o terremoto L'Aquila e agora no terremoto no confine entre Umbria e Marche. Foi descoberto que as empresas que ganharam as licitações, que atuaram na reconstrução, eram empresas da máfia. E então, em particular, a transformação que fez a máfia, hoje não temos mais uma máfia que mata na Itália, ou melhor, mata ainda, mas numa percentual menor. É uma máfia muito mais interna política, mesmo que tem diferentes clãs, tem uma diferenciação territorial, tem a máfia, camorra, ndrangheta, mas enfim. Parece efetivamente que as organizações criminais conseguiram se institucionalizar. Então tem um processo de interpenetração das máfias nas instituições. Analisando aqui a Lava Jato, os vazamentos, as prisões provisórias que se estendem muito, ela avançou, ela foi além do que foi a Mãos Limpas em termos de Estado de Direito? A situação é parecida. Mas, na verdade, a Mãos Limpas teve um momento no qual ela conseguiu, por exemplo, promover um movimento social que retirou alguns privilégios dos políticos. Tipo o referendo de 1993, que se dá em Mãos Limpas. Na Mãos Limpas é um inquérito que se abriu em 92 e fechou em 94. Então, em 93 teve o referendum para a abrogação do financiamento público dos partidos políticos. Na qual a grande maioria dos italianos votaram a favor da abolição da abrogação da lei de financiamento público. Depois, o financiamento público continuou em outras formas. Então, acharam um remédio nisso. Mas também a questão das imunidades parlamentares, justamente, porque naquela época era ainda proibido aprir um inquérito contra um parlamentar. E os parlamentares foram, de fato, pelo grande movimento popular, obrigados a aprovar uma reforma para diminuir a imunidade. Então, um parlamentar hoje pode ser preso por flagrante delito ou por condenação definitiva. Ele pode ser preso, sofre uma privação da liberdade pessoal. No enquanto, na época que o Antonio Di Pietro atuava, era necessária autorização da Casa Legislativa até per aprire o inquérito, o procedimento penale. O che differenzia Lava Jato e Mãos Limpas è che Mãos Limpas si deu in una situazione di grande accettazione da attuazione do Ministero Pubblico di Milano per il popolo italiano. Ma io acho che Lava Jato già foi molto além do che Mãos Limpas, no lawfare, sì. Na atuação da guerra judiciária contra a política. Esses vazamentos aqui eram constantes? Bom, fazia parte da estratégia lá também, mas você disse que não era na mesma intensidade. Não era, eu acho que não era absolutamente na mesma intensidade. E a Suprema Corte italiana e a brasileira? Como é que você vê o papel de ambas em cada caso? Bom, a Suprema Corte italiana, a Cassação, não era ainda, não atuava numa forma em que atua hoje o STF, porque tem várias diferenças entre a Itália e o Brasil. Não tem foro privilegiado, por exemplo. Então, o público ministério que quer indagar contra um político, naquela época precisava apresentar um pedido de abertura de procedimento penal para o parlamento. Agora, o que aconteceu? O parlamento italiano refutou o inquérito. Refutava normalmente os inquéritos. Quando foi contra o Craxi fez um discurso que bem reflete a história de mãos limpas. Né? Ele disse: a classe política italiana, a diferença da brasileira, ela não negou a corrupção. A classe política italiana disse, todo mundo já sabia, que tem formas de financiamento dos partidos políticos ilegais ou irregulares. E todo mundo sabe, porque esse tipo de financiamento funciona para bancar os congressos do partido, para bancar o jornal do partido e tal, para manter toda a máquina política. Todo mundo sabia. Então ninguém votou autorização naquela época. Votaram porque, quando o parlamento tentou se fechar, todo o povo italiano saiu na rua. Essa é uma das diferenças fundamentais. Agora, o referendo que foi votado, você falou, foi para acabar com o financiamento público? Público. Público. Mas a fonte da corrupção não era o privado? Não, a fonte da corrupção era também o dinheiro público, de fato. Porque o dinheiro público, justamente, entrava e ele era utilizado como financiamento aos partidos. Os partidos desviavam às vezes esse dinheiro público, mas o financiamento da corrupção que indagou as mãos limpas foi principalmente o privado, a partir do inquérito sobre o Hospital de Milão, né? Que foi a primeira delação que teve nas mãos limpas foi de um administrador de um hospital de Milão, que para continuar sendo administrador precisava pagar uma propina para o então secretário do Partido Socialista, embora a propina depois era compartilhada pelos vários partidos. Sim, esse era um negócio entre as empresas. E como é que você está vendo aí esse confronto agora direto do Ministério Público, da Procuradoria com o Presidente da República? E antes disso, também aquela interferência no impeachment da Presidente Dilma. Isso aí vai provocar anticorpos na frente que vai se votar contra o Ministério Público? Como é que você vê estrategicamente aí o Ministério Público e o Judiciário nesse protagonismo político? O protagonismo político, efetivamente, porque nenhum país do mundo tem uma gravação do Presidente da República, né? Não existe. Então, o que foi feito da Procuradoria-Geral da República é um episódio de investigação que eu acho que já não sabia que teria sido um episódio, teria sido uma atuação importante nas implicações, nas consequências. Então, eu acho que ele fez um próprio raciocínio, tomando a responsabilidade do que estava fazendo, como deveria fazer um juiz, efetivamente, porque não é que um juiz não pode indagar sobre um político. É efetivamente o que a indagação tem que acontecer no âmbito da Constituição, com o respeito da Constituição. A gravação, nesse caso, ele descobre um perfil na qual, mesmo que pode ser sujeito a interpretação e tal, mas ele descobre um perfil na qual o mundo político é ligado fortemente com o mundo empresarial, e o mundo empresarial, todo mundo está preocupado agora sobre o que vai acontecer com um ex-presidente da Câmara dentro da prisão e tal. Então, a atuação do Ministério Público ainda ela é a única forma, né? A Procuradoria da República é a única forma para indagar, para investigar sobre os crimes dos políticos. Agora, a única sugestão que a gente, é que quando isso se torna um negócio, quando isso se torna uma atuação fora do caminho da Constituição, não perde somente o político indagado, mas perde tudo, a classe dos magistrados também, que se deveria tutelar. Isso abre um precedente. Daqui à frente, qualquer presidente da República do Brasil pode ser legitimamente gravado. Isso talvez o motivo pelo qual não tem gravações no resto do mundo. Né? Tá. Os juízes tentam não entrar nisso. Mas também é verdade, de outro lado, que é difícil que a classe política ao redor do mundo chegue a tentar de ficar na sua própria posição, embora os procedimentos penais, embora a situação que tem. Agora teria um momento no qual a classe política deveria pegar a frente, tomar a frente da questão. Mas não tem e reforma. Mas assim, como se diz na Itália, é um banho de sangue. Essa ausência absoluta de lideranças aqui aconteceu na Itália para permitir o Berlusconi surgir? Na verdade, não aconteceu justamente por causa do Berlusconi, que é aquela figura que saiu do nada e que entrou na política com o dinheiro que precisava, com os apoios, com uma simpatia da União Europeia, porque a União Europeia não gostava, claro, de uma classe política protecionista, uma classe política ainda muito ligada a uma forma de economia de welfare, porque já a União Europeia já estava colocando limites ao balanço de pagamento dos Estados. Então a Itália, como um país constantemente em déficit, não podia continuar aquele tipo de gasto. Né? Então o déficit se tornou um problema no momento da integração europeia para a Itália. Até aquele momento, a situação do déficit, mesmo sendo um déficit muito grande, continuava sendo controlado. É a situação dos Estados Unidos agora, que tem um déficit bastante interessante, mas que eles continuam a ser uma economia que desenvolve no limite do possível a própria despesa social também. E o Berlusconi, o que ele faz é cortes sociais, violentos? O que ele fez, tentou fazer cortes, tentou fazer isso. Na verdade, quem que atuou depois foi a esquerda. O centro-esquerda, né? Como se diz na Europa. Então, aquela coalição que vai dos partidos de centro e da esquerda, que eles fizeram a maioria das leis trabalhistas. A última foi do Renzi, do PD, o Job Act, que é uma reforma trabalhista que flexibiliza de maneira desproporcionada a força de trabalho italiana. Quer dizer, a social-democracia, ela entrou também nessa armadilha da flexibilização geral aí, né? Isso. Na Itália, sim. Na Europa, geralmente, ela é promotora da flexibilização. Agora, o que diferencia a esquerda da direita é muito pouco. Né? É por isso que também tem muitas pessoas na Europa que dizem que não existe mais esquerda e direita. Existem movimentos europeístas e anti-europeístas. Tá. É isso. O plano do confronto agora, a mesa, é essa aqui. Europeístas de um lado e anti-europeístas de outro. É por isso que a maioria dos governos da Europa são coalições de velhos partidos de direita e velhos partidos de esquerda. Mas contra os novos movimentos anti-europeus. Agora, o gozado é que os nacionalistas, aqueles defensores de projetos nacionais, também são os que encampam a xenofobia também, né? Depende. Tipo, em Espanha, Podemos não é um partido xenófobo. E anti-europeísta. Na Itália, movimento 5 Stelle, 5 Estrelas, fundado por um comico televisivo, sempre para ficar na mesma questão, o mídia como meio para lançar o político. É um movimento que não é xenófobo. Tem movimentos na Alemanha também que são anti-europeístas. Syriza na Grécia, o KKE também, não é um Tsipras, não é um movimento xenófobo. E você vê esses movimentos ganhando dimensão política a ponto de virar uma alternativa, ou ainda faz parte dessa pulverização política que impede? Agora, o momento bom, o momento certo era o momento na qual a Grécia aprovou o referendum que refutava o pacote de austeridade, na qual os alemães responderam com nein, não vai. Então, ou vocês ajustam as contas, eu, para vocês, tem nada, não tem nem previsão de, de uma procedura para sair, um procedimento para sair da zona euro. Né? Agora, o que fazem com a Grã-Bretanha é diferente, porque ela sai do tratado da União Europeia, mas não da zona euro. Sair da área do euro é muito mais difícil. Esse era um movimento no qual podia ser construída uma alternativa, mas que o mesmo Tsipras abandonou. Abandonou para a pressão da Europa mesmo. Não era no momento, se tivesse sido agora, talvez tenha essa perspectiva, porque tem uma situação bem diferente. Ainda naquela época era bem longe pensar também numa Brexit, era longe pensar num Trump nos Estados Unidos, um Putin mais protagonistas na Ucrânia e na Síria. A situação geopolítica mudou tudo. Pensa seu fato, né? A Silk Road dos chineses, a apresentação da Rota da Seda, né, da China, foi convidado do governo italiano, o governo italiano foi lá. Então parece quase que não, antes a União Europeia significava que nos negociamos entre nós e ninguém negocia com o que tem fora. Agora é todo mundo se vira, né? Então os chineses me convidam, eu vou, assim como a Alemanha dialoga muito mais com Putin. E, de fato, a Alemanha é um dos partners principais da Rússia, no setor energético em particular. Então, agora a alternativa é visível, que não é mais a globalização, dentro da globalização. Onde isso leva, não sei, efetivamente, porque, claro, isso tem que estruturar um novo paradigma, é um movimento que vai estruturar um novo paradigma. Os custos desta construção de um novo paradigma em termos de políticos, em termos também militares, porque depois de muitos anos há uma guerra na Europa, na Ucrânia. Fazia mais de 70 anos que não tinha uma guerra dentro do território europeu. E os conflitos entre os Estados Unidos e outros com a OTAN, o financiamento de OTAN e tudo também. Sim, depois do Muro de Berlim começou a guerra na Iugoslávia, e depois da Iugoslávia agora na Ucrânia. E os interesses são os mesmos, do lado o leste europeu e o bloco atlântico, do outro lado. Então, e agora é mais visível que também os Estados Unidos não seguram mais esse apoio à União Europeia. Obama era o líder ideal para a União Europeia, agora o Trump não é. A União Europeia se mostra em toda a sua fraqueza nisso. Muito bom.